saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes: nossa fé católica e o amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve afastado da Igreja, nós convidamos você a um novo olhar. Nossa família unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. ZYH 593, 950 kHz, AM, Rádio Educadora do Nordeste, a emissora da família Sobralense. Boa noite, meu amigo, fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, ouvintes. Passamos 15 horas juntos. 15 horas de fé, informação, alegria, notícia, esporte e de bem com a vida. 15 horas em busca da verdade. Sob o comando da Diocese de Sobral. Sem querer destruir ninguém ou superar a concorrência. Depois dessas 15 horas de trabalho, sentimos-nos com o dever cumprido. Vamos repousar um pouco. Amanhã retornaremos com a mesma disposição de cada dia, com a mesma vontade de acertar. Boa noite, Sobral. Tenha bons sonhos. Boa noite, Zona Norte. Tenha ótimo repouso. Boa noite, ouvintes. Façam uma prece a Deus e durmam bem. Nós merecemos esse descanso. Até amanhã e tenham todos uma boa noite.